O presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, IGPREV, Alan Gomes Moreira, esteve em reunião com o deputado Márcio Miranda para tratar de débitos de alguns municípios paraenses. Desde o início da gestão do deputado Márcio Miranda, a Alepa trabalha em parceria com o IGPREV a favor dos servidores. Nós temos um contato muito próximo com o presidente do IGPREV desde o início da minha gestão aqui na presidência, tratando sobre alguns recursos que foram retirados ou descontados do contra-cheque de pessoas e funcionários aqui da casa. Isso montava aí quase 3 milhões de reais, que foram retirados indevidamente ao longo de 10, 8, 7, 5 anos. Era quase 300 funcionários. Nessas negociações que envolveu o diálogo com o governador Jatene, que autorizou o secretário a fazer um estudo apurado, e felizmente, ao longo dessa nossa gestão, nós já praticamente eliminamos quase 80% desse passivo, ou seja, o Estado, através do IGPREV, identificou que esse resíduo indevidamente retirado do contra-cheque estava em algumas contas do Estado, isso foi devolvido e nós temos paulatinamente feito esses repasses aos funcionários. Nós acertamos que a equipe dele lá e a nossa aqui ia procurar de novo fazer um rastreamento, ver se tem alguma conta, alguma situação que possa ter ainda resíduo para que ele possa repassar para nós e a gente fazer esse acerto com os funcionários que precisam desse dinheiro que é deles. O presidente do IGPREV aproveitou para fazer alguns esclarecimentos ao prefeito de Nova Timboteua, que também participou da reunião. Recebemos o prefeito de Nova Timboteua, explicamos a ele toda a fundamentação legal que norteia esse parcelamento, né, as formas desse parcelamento, e dizer que a regularidade previdenciária dos municípios ela é de suma importância, tanto para a própria esfera municipal quanto para a esfera estadual. Porque a esfera municipal, ela com a regularidade previdenciária, ela tem a certidão e passa a estar habilitada a receber as transferências do Estado, e o Estado, por via de consequência, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos previdenciários, arrecada as receitas que, porventura, ficaram omissas em competências passadas. É um sistema de ganha-ganha. Os municípios têm a vantagem de parcelar os débitos e o Estado tem a vantagem de recuperar essa dívida. A reunião entre o presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, e o presidente do IGPREV, Alan Gomes Moreira, aconteceu no dia 28 no gabinete da presidência da Alepa, em Belém.